A Rede Globo de Televisão apresenta DJ Rodrigo. Rodrigo, o top DJ do Tauá. A sua amiga me ligou me dizendo que você tava morando perto dela. E eu confesso, eu só queria te ver, ficar com você, pra te dizer, pra te dizer. Vamos caminhar, mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei. Nós sentaremos juntos sem te amar, e de mãos dadas vamos caminhar. Oh, oh. Tenho feito nuvem numa ventania, cheia de paixão, tarde de verão, chovia. Entrou pelos meus olhos, sutil e tão fugaz. Era fugitiva numa tentativa de paz. Relaxou meus nervos, sentimento alado. Senti-me nadar na pele, transpirar de leve. Revirei teus poros, relâmpago e viril, rajada de vento em beijos turbulentos, seduzir, yeah. Navegar teus sonhos, regar meus sentimentos. Rodrigo. Didn't wanna call it too early. Now it seems a world away, but I miss the day. Are we ever gonna feel the same? Hello. Till it's over, out of our minds. Someone had to draw a line. We'll be coming back for you one day. We'll be coming back for you one day. I don't even care if I know you. Out of our minds. To leave it all behind. We'll be coming back, back, back, back, back, back, back, back, back, back. Este é DJ Miguel, o mestre das mixagens. You could see it from afar, we were riding that way. Blinded by the lights, and it's something I crave. We didn't wanna call it too early. Now it seems a world away, but I miss that day. Are we ever gonna feel the same? Standing in the light till it's over, out of our minds. Someone had to draw a line. We'll be coming back for you one day. We'll be coming back for you one day. I don't even care if I know you're out of our minds. Time to leave it all behind. We'll be coming back for you one day. We'll be coming back for you one day. Sofrência. No trepidante é onde te encontrei. O som toca é tudo de uma capa. Não vejo a hora de te encontrar. Não. Eu encontrei alguém que me faz tão mulher. Alguém como nunca me faz tão feliz. Junto com minha aparelhagem preferida. Eu amo você, ao som do trepidar. te amar. No trepidante é onde te encontrei. O som toca tudo de macapá. Não vejo a hora de te encontrar. Eu encontrei alguém que me faz tão mulher. Alguém como nunca me faz tão feliz. Junto com minha aparelhagem preferida. DJ Rodrigo, bota pra cima. Ele me pediu separação. Ó seu advogado, isso tá atormentando a minha vida. Tá me deixando num beco sem saída. Tô curtindo o som Javante, com o DJ Espulho, caí de DJ. DJ Rodrigo, bota pra cima. O que é que eu faço agora? Se eu fui a errada da história, eu tô no som Javante. Seu advogado, fala pro juiz que o caso tá encerrado. Agora eu vou curtir o som com o DJ Espuyuca e Berote. Seu advogado, só entrega o último recado. Ficou pra trás. E você me fez de palhaço, eu nem me lembro mais. Só tô olhando para frente, vai, me deixa em paz. Diz pra ela, eu que era cheio de amor, agora virou solidão. Você me deixou marcas, fez pedaços do meu coração. Tô fora desse jogo. Sem saber de nada, fiz o meu papel. Mas você foi egoísta, não pensou, foi infiel. E agora já tem outro em seu lugar. E Lucas, diz pra ela que o que era cheio de amor agora virou solidão. DJ Rodrigo, o top DJ do Tauá, banda 007. Thank you.